Uma parceria envolvendo o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar possibilitou a reforma do CERCAT, Centro de Ecoterapia do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, e instalação de uma cobertura na área de Picadeiro. O CERCAT atende gratuitamente crianças, jovens e adultos com deficiência física ou mental que buscam tratamento por meio da ecoterapia. A inauguração das melhorias, que irão ampliar o atendimento aos pacientes, ocorreu nesta quarta-feira, 7 de novembro, e contou com as presenças dos promotores de justiça Celso Pena Fernandes Júnior e Maria de Lourdes Santa Gema, da Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. A Major PM e presidente da AFAS, Associação Feminina de Assistência Social e Cultural, Maria de Fátima Rufino Figueiró, fala sobre o serviço prestado pelo CERCAT e as parcerias que possibilitaram a reforma e instalação da cobertura na área de Picadeiro. A ecoterapia é um tratamento que ele propicia atendimento a mais de 30 patologias. E ele é o único lugar que tem ela gratuita em Belo Horizonte, é aqui, no CERCAT. É um tratamento caro porque envolve o cavalo, envolve profissionais, terapeuta, psicólogo. E aí, atualmente, nós temos mais de 900 pessoas na fila. E esse tempo de espera, mais ou menos, gira em torno de 4 anos. E o que aconteceu? Como antes não tinha cobertura, não tinha nada, o atendimento era de 7 da manhã até as 11. 11 tinha que parar. Então, hoje, com a cobertura, a gente consegue fazer atendimento até 1 da tarde. E vamos ampliar para a parte da taxa também, através de um convênio com a prefeitura. A própria AFAS vai pagar alguns profissionais. E por isso a gente correu atrás dessa obra, para que a gente pudesse ampliar esse atendimento e fazer essa fila andar de forma mais célere. A gente lançou uma campanha o ano passado, Torcida Mais Solidária, envolvendo Atlético, Cruzeiro, América, as torcidas, e toda a Polícia Militar, toda a comunidade, né, o MP, o Tribunal de Justiça, todos os órgãos que quiseram, né, nos apoiar, a maçonaria apoiou demais. E aí, através dessa campanha, a gente arrecadou R$260 mil. E com esse dinheiro a gente conseguiu fazer a obra. E hoje estamos aqui, né, inaugurando. Segundo os promotores de justiça, Celso Pena e Maria de Lourdes, o número de famílias que buscam o tratamento ecoterápico aumentou de forma significativa. Na mesma proporção, aumentou também o número de ações judiciais cobrando do Estado e do município de Belo Horizonte o custeio desse tratamento. Foi a partir daí que o MPMG buscou uma parceria junto à Polícia Militar para ampliar o atendimento prestado pelo Centro de Ecoterapia, como explicam Maria de Lourdes e Celso Pena. Nós verificamos na Vara da Infância e Juventude um número cada vez crescente de pais entrando na justiça pedindo acesso ao tratamento de ecoterapia para crianças que têm algum tipo de deficiência, né, física, mental. E nós verificamos que o Estado e o município, reiteradamente, vêm sendo condenados a arcar com o custo. E o custo tem sido alto, porque mais ou menos R$8 mil por mês para que essas crianças sejam tratadas. Paulatinamente, nós começamos a trabalhar buscando uma possibilidade dessas ações serem, na verdade, diminuídas, colocando à disposição desse público um atendimento prestado pelo próprio Estado e o município. Quando chegou ao nosso conhecimento da existência desse tratamento aqui na Polícia Militar, mas que por razões de dificuldade de recursos públicos canalizado para esta prática, né, para este tratamento, atendia um percentual pequeno e é um custo muito mais barato, mas mantendo a excelência. A gente começou a analisar a questão, abrindo um procedimento administrativo. O que, que nós fizemos, né, junto com a AFAS e com a PM? Né? A gente conseguiu uma doação do Ministério Público dos computadores aqui, né, foi tudo renovado. Alguns móveis também, né, nós conseguimos aqui através da Procuradoria-Geral de Justiça. E a gente também, eu acho que isso está sendo em fase de implementação, junto à Prefeitura, conseguimos que a AFAS fizesse um contrato com a Prefeitura para que possa funcionar também à tarde, porque os profissionais que estão aqui, que são cedidos pela FEMIG, né, eles só trabalham de manhã. Então a ideia é que eles sejam contratados pela Prefeitura para fazer o atendimento à tarde. Com a cobertura agora é possível, porque antes não era possível por causa do sol, né? Então, nós abrimos um procedimento aqui, nós recomendamos ao comandante-geral que fizesse uma delimitação administrativa da área. Isso está dentro do regimento, você pode ver em volta, tem uma série de unidades da Polícia Militar, colégio, enfim, né? Então é o seguinte, né? A preocupação nossa era que isso aqui tivesse um mínimo de segurança para funcionar, né? Então foi basicamente isso. A área disponível para atendimento, incluindo a parte administrativa e o picadeiro, agora coberto com telhas termoacústicas, tem cerca de 1.000 metros quadrados. A maioria dos pacientes são crianças com até 12 anos de idade. O restante são adolescentes, jovens e adultos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.